Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje não viramos a cara à luta. É com este Galvanize dos Chemical Brothers que regressamos. Na passada semana não tivemos conversas de esquina, uma pequena pausa, e hoje, no Dia da Liberdade, 25 de Abril, recebemos Mariana Mortágua, a deputada do Bloco de Esquerda, depois de negociações difíceis e de uma agenda muito, muito cheia. Muito obrigado por teres aceito o convite. É complicadíssimo estares aqui, estares cheia de trabalho e também de solicitações. E por isso, vamos já dar início à conversa e pergunto-te, Mariana Mortágua, em jeito de provocação, é uma questão de moda ou vieste para ficar? Já cá estava, não é? Acho que agora o facto de já cá estar tornou-se um bocadinho mais público e, portanto, não me parece que seja uma questão de moda. Eu sou sempre disse que sou política no sentido de não consigo conceber a minha vida sem fazer política, não necessariamente política partidária, mas política ativista, de lutar por aquilo que eu acho que faz sentido. E, portanto, nesse sentido, vim com certeza para ficar. Agora que tens uma maior exposição pública, e tu própria reconheces isso, tens receio, medo de deixar mal aqueles que te conhecem como tu és ou também aqueles que agora passaram a acreditar em ti? Há um maior sentido de, não de estado, mas de responsabilidade. Há uma grande responsabilidade. perguntam-me, há várias vezes que me perguntam, e como é que te sentiste quando o Ricardo Salgado disse não sei o quê, ou o Zinal Bava fez não sei quantos, ou quando foste elogiado, ou qualquer coisa. Os elogios em si não têm grande impacto. Uhum. Aquilo que me faz sentir, de alguma forma, pressionada no bom sentido, é o reconhecimento das pessoas, quando as pessoas vêm ter comigo e dizem, epá, sinto-me representado, ou sinto-me representada. Uhum. Isso para mim é importante de ouvir, porque esse é o papel de um deputado, é representar pessoas na Assembleia da República. Não estamos lá propriamente só para aquecer os lugares. Ou as cadeiras. E nesse sentido, essa é a pressão que eu sinto, é de não desiludir as pessoas que se sentem representadas, e que esperam ter uma voz ou um interlocutor no Parlamento. Acho que essa é a pressão mais forte. Há uma Mariana Mortágua com um maior peso nos ombros, que acorda mais estressada. Não. Eu sempre acordei estressada, é uma coisa que eu tenho. E portanto isso não mudou muito, porque sempre achei que podia fazer mil coisas ao mesmo tempo, e o stress é uma consequência. Mas não é um peso. Não é um peso que eu carrego, uhum. Não é negativo, mas sinto essa... É uma pressão boa, é uma responsabilidade boa, porque se eu a sinto, é porque do outro lado há pessoas que como eu te disse, que sentem isso do outro lado, que se sentem representadas, e, portanto, é por um bom motivo. Houve muitos pontos de interrogação em chegares até à Assembleia da República e aceitares o convite para integrares as fileiras do Parlamento? Houve alguns. Duvidaste muitas vezes até de ti, na capacidade de assumires este cargo? Quem não duvida de si, a gente deve sempre desconfiar de pessoas que têm algumas dúvidas sobre si. Só o Cavaco Silva é que raramente tem dúvidas, nunca se engana, e depois deu nisto, não é? E portanto, eu penso sempre muitas vezes antes de tomar qualquer decisão, antes de dizer qualquer coisa, e duvido. E é por duvidar que se calhar consigo minimizar os erros ou minimizar más decisões. E durante esta estadia, pensaste alguma vez, isto se calhar não é para mim? Mais ou menos. Acho que no geral... no geral não. Achei uma experiência... Estou a achar uma experiência interessante e tenho-me empenhado bastante. O que não quer dizer que não haja momentos mais complicados, de maior trabalho, de maior exposição, de maior pressão. E que não haja dias em que, mas isso acontece em qualquer coisa na vida. Há dias até que a pessoa mais indicada para um cargo ou para uma função ou para uma profissão diz, epá, isto não é para mim. Sendo que ser deputada não é uma profissão, é apenas uma função temporária, mas tem os seus altos e baixos. Estando dentro do sistema, entre aspas, e numa altura de grande descrença, tu acreditas na política? Claro, senão não estava cá. Eu acredito na política... O que não quer dizer que acredito na maior parte das pessoas que fazem política partidária neste momento. E eu posso explicar. Eu acho que a descrença no sistema tem razões e tem origens. E acho que temos que olhar para elas e ser honestos e sérios relativamente a elas. Eu não estou a dizer que o Bloco de Esquerda é o partido perfeito, mas acredito que veio para tentar quebrar um bocadinho com essa descrença e com essa... com esse dia-a-dia e com essa rotina da vida política em Portugal, que basicamente se baseia em ter PS e PSD que vão trocando de poder sistematicamente, sendo que depois, no fim, as políticas são quase sempre as mesmas, acrescidas de uma rotatividade muito interessante entre empresas privadas e poder público, entre negociatas e negociozinhos, e acho que assistimos a demasiado disto durante os últimos 40 anos. E este rotativismo criou, sim, uma elite política e económica que nos tem governado, raramente, nos melhores interesses das pessoas. E é exatamente com esse rotativismo e essa política um bocadinho podre que eu acho que o Bloco de Esquerda veio e no qual eu me enquadro. És uma das últimas esperanças para os portugueses acreditarem na política? Eu espero ser uma das primeiras. Acho que vem muito mais gente e o que se quer é que... A única coisa que interessa a quem está há 20, 30, 40 anos... Mas guias esse grito de revolta das pessoas em relação à política de hoje em dia? És como uma bandeira de quem está desanimado? O desânimo manifesta-se de diferentes formas. Ele também se manifesta na abstenção, também se manifesta em fenómenos populistas, como é o Marinho Pinto, por exemplo. O que é preciso que as pessoas compreendam é que a abstenção e a desilusão só interessa a quem já está no poder. só quem já está no poder é que interessa as pessoas desistirem da política. Por de resto, a única forma de facto mudar não é deixar de votar, não é deixar de interessar, não é deixar de ler jornais, não é deixar de participar, é participar mais. Se for através de partidos políticos, boa. Se for através do Bloco, perfeito. Se for através de outros partidos, será através de outros partidos. Mas é importante haver mais cidadania e mais vozes ativas. Pá, porque senão fazem o que querem com o nosso país e nós nem damos conta. Em relação a ti, em relação à tua exposição pública que hoje tens, e voltando a centrar um bocadinho em ti, tu notas diferenças na tua vida e na tua própria maneira de ser e de agir perante os outros com esta vaga de popularidade aqui entre aspas, a que se tem assistido? Eu acho que não, mas se calhar não sou a melhor pessoa para responder essa questão, mas não, há diferenças no dia-a-dia, não é? Mais pessoas te reconhecem na rua... Mas isso às vezes também é bom. É bom quando lá está esse reconhecimento, é aquela questão das pessoas dizerem, sinto-me representado, uhum. ou diz isto, ou diz aquilo, isso é importante. Mas de resto não há grandes diferenças. Mas achas que as pessoas te veem mais hoje como uma, e não me leves a mal, como uma estrela do que provavelmente como uma política, uma deputada? Não, acho que há características diferentes. Acho que as pessoas distinguem muito bem o que é uma figura pública porque vem de uma estrela uhum. de cinema ou de rádio e que vive no fundo para ter essa notoriedade, e o que é, o meu caso, que sou uma deputada que ganhou algum espaço no âmbito de uma comissão de inquérito. Sim. E foi a comissão de inquérito que teve muita notoriedade. As pessoas interessaram-se muito pela comissão de inquérito, talvez. E isso criou algum espaço mediático para quem estava naquela comissão, e eu por arrasto. Mas não me vejo nem me encaro uma estrela, independentemente daquilo que a comunicação social diz. A partir de que momento é que pensaste, e durante essa comissão de inquérito que deu mais visibilidade, a partir de que momento é que pensaste, ok, isto se calhar está a ganhar dimensões que eu não estava à espera? Logo desde o início, eu lembro-me que... Houve uma empatia contigo? Não é comigo, é com a comissão de inquérito. Ah. Ainda nem a comissão de inquérito tinha começado e já se notava muita atenção mediática e muita atenção das pessoas relativamente àquilo que se ia passar. Logo esse processo, mesmo antes da comissão de inquérito começar, deu para antever um bocadinho a atenção que ia ter aquela comissão. E portanto foi mesmo de início, notou-se muito interesse pelos trabalhos da comissão, por aquilo que tinha acontecido ao Bézio, ao Salgado, era uma figura... quase mística, que as pessoas queriam descobrir melhor. E houve uma novelização daquele espaço, por assim dizer? É difícil responder essa pergunta. Eu acho que houve um interesse. Uhum. Acho que sim, é provável que em alguns casos tenha passado um bocadinho como uma novela, porque, bolas, quer dizer, olha para aquilo. Aquilo tem características muito especiais, não é? É um drama familiar, ao mesmo tempo que é a falência de um grande grupo económico, ao mesmo tempo que tem fraude e offshores e negócios que nós nunca vamos perceber o que é, e tem mistério. Portanto, tudo isto tem algumas características que o tornaram um caso muito interessante e muito apetecível, e que as pessoas quiseram muito saber, não é? Quer dizer, as pessoas tinham uma ideia do Salgado, que era um homem respeitável e venerável, e de repente perceberam que não era nada disso, e quiseram perceber o que é que aconteceu. Que caminhão foi este que passou por cima das nossas cabeças e nós nem vimos passar. Tens medo que as pessoas se esqueçam de ti? Não tenho... Não, não será redutor as pessoas um dia falarem da Mariana Mortágua como a jovem, a miúda, a deputada da Comissão de Inquérito? Não, eu sirvo um propósito. Eu não estou aqui para ser conhecida, não estou aqui para me tornar uma figura pública. E, portanto, eu faço parte de um projeto político que quer alterações na sociedade. E essas alterações na sociedade e esse projeto político não depende só de mim, é um projeto coletivo. E, portanto, não tenho medo que as pessoas esqueçam de mim. Tenho medo, isto pode parecer politicamente correto, mas não é. Tenho medo que as pessoas se esqueçam de lutar e de tentar uma mudança de facto de política em Portugal. Porque esse é o meu objetivo. Não me serve nada ser conhecida se isso depois não se traduz em mudanças reais. Uhum. É por isso que eu estou na política, senão estava a fazer os morangos com açúcar. Sim. Estarias disposta a capitalizar esse momento para liderar essa mudança de que falas? Sabes que todo o meu espaço de vida partidária foi feito no Bloco de Esquerda. Nunca estive em outro partido, nem penso estar. E dentro do Bloco de Esquerda eu aprendi quase tudo o que eu sei sobre viver em sociedade, sobre política, sobre as minhas posições, embora já viesse de algumas ONGs antes. E parte dessa herança é a herança das lideranças coletivas e dos projetos coletivos, a não pessoalização da política. Eu sei que nem sempre é fácil de acontecer, e até o Bloco também já caiu nisso, mas a não criação de super-heróis. Os projetos são projetos coletivos, toda a gente dá um contributo. E, portanto, não coloco nunca a questão da liderança, coloco sempre a participação num projeto coletivo. É a minha maneira de ver a questão, e acho que é a maneira correta. Vives com timidez esta exposição que hoje tens? Alguma delas sim, outra delas não, depende. Faz-te, tal como o convite que eu te fiz aqui para o Conversas de Esquina e para outros programas onde tens ido, maior dimensão, mas faz-te confusão que agora te convidem para entrevistas do género? Mas porquê eu? É uma pergunta que te vai muitas vezes... É lógico que tu às tantas vezes a pensar, será, eu não tenho nada de interessante para dizer, o que é que as pessoas querem ouvir? Mas sabes que o ser humano tem uma capacidade de adaptação inacreditável, e passados uns tempos também te vais habituando devagarinho às novas formas de existir e de coexistir, e portanto não me faz muita confusão. O que é que te fascina na economia? Ui... O que é que me fascina na economia? Eu, quando escolhi para a economia, foi porque gostava muito de história, de política, no sentido mais teórico do termo, ciência política, ciência política, e de matemática. E economia achei que era uma conjugação brilhante das várias vertentes. E é isso que me fascina na economia, é o facto de ser... assim como a física seria, nas ciências exatas, aquilo que tenta definir o funcionamento físico do mundo, a economia, enquanto ciência, tenta descobrir o funcionamento das sociedades e da forma como elas produzem, distribuem riqueza, etc, etc. E é isso que me fascina na economia enquanto ciência, e também depois, é claro, na sua vertente de política, e mais uma vez política, de política pública, de criação de políticas de redistribuição, de crescimento, de produção. E como pessoa, és uma pessoa de teorias ou uma pessoa mais prática? Ambas. Não, quer dizer, não sei o que é que isso quer dizer, sou de teoria quando é preciso de teoria, isso vem um bocadinho de perfil académico, mas como sempre... Estive ligada também a coisas mais práticas. Também ponho a mão na massa quando eu vou pôr a mão na massa. Quando é que te poderei chamar doutora Mariana Mortágua? Doutora de doutoramento? Ai, é um assunto... É um assunto tabu. Adiado. Não é nada adiado. Não? É sim, mais ou menos, não sei. Epá, eu não quis interromper o doutoramento porque achei que essas coisas, quando se interrompe, depois é muito difícil voltar. Então continuei a fazê-lo e continuo a fazê-lo. É difícil. Até porque no meio vou fazendo coisas tipo, olha, que giro escrever um livro enquanto estou fazendo doutoramento e na Assembleia da República. E vou escrevendo uns papers com umas pessoas e não consigo dizer que não a projetos e vou aceitando mais coisas, mas não desisti do doutoramento. E pronto, é isso. De vez em quando lá pego e vou lendo umas coisas e escrevendo e convencendo o meu orientador que está tudo bem. Isto está a correr bem. O teu relógio devia ter quantas horas? Muitas. Muitas, tantas quanto possível. Mas perdes, se não quiseres responder, estás à vontade, mas perdes a nível pessoal aquilo que ganhas a nível profissional? Não, isso não há muita diferença. Ou tornaste-te uma boa gestora do tempo? Sim, é mais isso. Uma pessoa é obrigada a... Eu senti isso, sempre senti. Eu sempre acabei por acumular muitas coisas ao mesmo tempo. E mesmo muito antes de ser deputada. A única vez que eu parei e fui assim... Só fiquei focada onde só uma função foi quando estive em Londres, só a fazer o doutoramento, mas foi, só durou um ano também. Mas precisas desse preenchimento para também sentires ativo, importante, útil? Eu tenho um problema, eu sempre que estou só a trabalhar na academia sinto muita falta da vida política mais ativa, e sempre que estou só na vida política sinto muita falta da parte mais académica e dos estudos mais aprofundados, etc. E cheguei à dura conclusão que vou ter que arranjar sempre uma forma na minha vida de combinar ambos. Algumas vezes será mais para um lado, outras vezes será mais para o outro. Mas aquilo que eu tenho e que eu também descobri, acho que toda a gente tem isso na gestão da sua vida, é que quanto mais coisas tens para fazer, mais fazes. E quando só tens uma coisa para fazer, vais andar a adiá-la até a última. E portanto mais vale ter tudo para fazer e andar sempre de toque de caixa. É uma espécie de rolo compressor. Chama-se pressão. Quando é que irás compensar as horas de sono que perdes todos os dias? Ainda não está na tua. Nunca. Nunca, nunca. Não, não, mas quer dizer, mas eu até durmo. Portanto, não é muito grave. Ganha-se tempo sem televisão em casa? Ganha, embora a internet não ajude muito. Sim. Portanto, lá vamos nós ver séries para não ver televisão. Mas ganha-se algum. A vantagem de não ter televisão é que não te perdes nos zappings inúteis, que depois acabas por não ver nada de jeito. Chegou ao final da noite, o que é que tive para aqui fazer? E assim a internet obriga-te a ver uma série que queres ver, ou escolher um filme que queres ver, em vez de perder tempo a ver disparados. Ainda tens horas livres para séries? Para... Tenho algumas. Para séries, para ir beber cerveja, para estar com os amigos, para ir a concertos, viver a Capicua. Ah, está muito bom. Sou fã. Sexta-feira. Não tens televisão, mas tens internet e tens o computador, como falaste aí. O foco da atualidade é diferente. Achas que estás mais informada sem ter, neste caso, os canais noticiosos, até os próprios telejornais? O foco que a internet dá é muito... Não estou mais informada. Tenho um tipo de informação diferente. Os jornais são muito importantes porque quem vê o jornal, a televisão é aquilo que chega a toda a gente. E, portanto, eu posso não ter televisão em casa, mas sei o que passa nos jornais, até por causa dos clippings de imprensa que recebemos. É importante perceber o que é que chega às pessoas através do jornal. A internet tem uma... Bom, hoje também com os canais de notícias é um bocadinho diferente, não é? A rapidez de produção de notícias, até pela criação dos canais de notícias, tornou-se muito maior e já é quase indiferente. O que sai online, num jornal online, acaba por acabar num jornal de notícias. Embora os conteúdos sejam muito diferentes. Mas hoje a aceleração da vida mediática é brutal. E é muito difícil acompanhar, quer através do jornal online, quer através dos jornais de notícias, quer através do Twitter. É que antigamente a pessoa tinha que esperar pelo jornal em papel para saber o que é que se passava, não é? E pelas 8 da noite. Depois passou a existir o jornal online que antecipa aquilo que vai sair um dia a seguir no papel. E agora tens o Twitter que antecipa o online, que antecipa o que vai sair no papel. E portanto andamos todos nesta loucura. Constantemente desatualizada também. Sim, mas isso é que nos faz sentir este excesso de informação. É que nunca sabemos o suficiente... Nunca nos atualizamos o suficiente porque há, de facto, um excesso de informação que nós depois temos dificuldades em selecionar. São os problemas da vida moderna, olha. E já aprendeste a filtrá-la? Já. Eu não sou muito viciada em... Não tenho nenhuma necessidade de estar sempre à procura de notícias. Sim. E sempre a ver coisas e sempre... Não. Tenho alguns sites onde vou mais regularmente. Sei do que é que se passa das últimas. Tenho o Twitter que me ajuda mais ou menos a ter uma ideia. Sim. E, epá, aí chega, porque senão não faço mais nada da vida. Em relação a ti, revês as tuas prestações no Parlamento? Às vezes. Ao princípio fazia, porque a postura é importante. E as pessoas não têm muita noção disso, mas quando vais para o plenário, há uma tendência para te curvares na mesa, ou para estares torta, ou para teres tiques com as mãos. E isso é importante, porque quando queres passar uma mensagem... Toda a gente tem um estilo próprio de fazer e de falar. Eu tenho o meu. Farto-me de falar com as mãos. E sempre foi assim e sempre será. Apoio sempre uma mão na bancada do plenário. E sei que é sempre aquela mão que vai estar apoiada para me ajudar. Mas não queres estar muito curvado. Ou não queres falar demasiado de alto ou demasiado de baixo. E às vezes a sensação que está lá dentro é muito diferente daquela que passa para fora. Passa para fora. E então é importante rever algumas vezes para adaptar ou para mudar esse tipo de... Tornaste-te mais profissional? Não, não. Não tem a ver com ser profissional. Nada a ver. Tem a ver com querer que a mensagem chegue de forma clara. Não tem, por exemplo, nas comissões isso não existe com tanta pressão. Porque nas comissões é uma sala e aí falamos de forma totalmente natural. Aqui trata-se de conseguir encontrar o teu jeito de fazer uma coisa que nunca fizeste antes, que é falar num plenário. E não queres que as pessoas se distraiam com outras... Sim, pequenas coisas. E é isso, nós nunca já uma vez falaste num plenário. Nunca aconteceu, não é? Sim. Quer dizer, aquele sítio com aquela característica. Sim, com aquela carga. E com aquela carga. Sim. Demora um bocadinho até encontrares a tua forma de falar em plenário que funcione. Mas depois é na boa. Já sentes o Parlamento como a tua primeira, segunda, terceira casa? Em termos práticos, simbólicos ou... Profissionais, não, simbólicos... Profissionais não, o Parlamento não é uma... Não é um... Ou seja, eu não tenho um emprego no Parlamento. Eu desempenho uma função no Parlamento que é temporária. Relativamente ao facto de ser a minha casa, as in o número de horas que eu passo no Parlamento, eu passo muito mais horas no Parlamento do que passo em casa, não é? Mas isso. Temos eleições em setembro. Outubro, talvez. Setembro, outubro, sim. Ficarias desiludida se a partir de outubro, novembro, dezembro deste ano não voltasses a entrar naquela casa? Ou é algo em que nem sequer pensas? Neste momento não penso, acho que eu não tenho estado propriamente a pensar nessa composição de listas. Eu quero que o Bloco tenha o melhor resultado possível nas próximas legislativas. Não em termos de composição de lista, mas naquilo que é o bichinho do Parlamento. Há algum vício no bom sentido de estar ali a representar as pessoas? É bom estar no Parlamento e é bom sentir que representa as pessoas. E é bom sentir que as pessoas gostam desse trabalho. Mas não... É difícil explicar isto. Ou seja, enquanto houver uma função a cumprir, enquanto for razoável cumpri-la, obviamente que estou disponível para estar no Parlamento. Mas não me vejo no Parlamento para o resto da vida, nem há nenhum bichinho particular em estar no Parlamento, porque eu tenho também um bichinho que me chama para fazer mil outras coisas que quero fazer. E, portanto, não é mais nem menos... bichinho, ou seja, não é um projeto de vida passar mais tempo no Parlamento. Há uma função, ele desempenha uma função política que tem um objetivo. Não te querendo tornar egocêntrico, o bloco de esquerda, neste caso as pessoas aceitariam um Bloco de Esquerda sem Mariana Mortágua? Desculpa, não percebi a pergunta. Não te querendo tornar egocêntrica, as pessoas aceitariam um Bloco de Esquerda em eleições sem Mariana Mortágua? Para começar, as pessoas não têm que aceitar um Bloco de Esquerda sem Mariana Mortágua, porque a Mariana Mortágua está no Bloco de Esquerda e está para ficar. Agora, o Bloco de Esquerda existe muito para além da Mariana Mortágua, já existia antes da Mariana Mortágua chegar e há de existir depois, muito depois da Mariana Mortágua não ser, ou deixar de ser deputada, não estou a dizer que num futuro muito, muito, muito longínquo, ou menos longínquo, não sei. E, portanto, há muito Bloco. Para além de mim, eu sou um pontinho como tantos outros pontinhos que fazem o Bloco todos os dias. Ao rever as tuas prestações naquele início, de tratar da postura, tratar da forma até como se fala no Parlamento, em que momentos disseste mais valia estar escalada? Agora assim, de repente, não sei, mas houve momentos em que sempre momentos em que as coisas não correm bem. É difícil, eu lembro no início e ficava super nervosa. Quando, por exemplo, tens que comentar coisas em direto e tens 4 câmaras de televisão à frente, vários microfones e tens de estar ali a debitar sobre um assunto, a comentar um assunto, como dados económicos. Mas quando vias, conseguias-te distanciar de ti própria para te analisar da forma mais crítica possível? Como assim? Ou estavas-te ali a ver, ou seja, quando estavas a rever no Parlamento, conseguias distanciar-te da Mariana e falar praticamente para a terceira pessoa? Tu ali estás mal. Sim, mas não tinha esse peso todo. Eu simplesmente, de vez em quando, chegava a casa e deixava lá ver como é que isto correu. Ah, fixe, ok, está-se bem. Soa bem, na boa, correu bem. Outras vezes, não correu muito bem. Podia ter dito isto de outra forma. Isso ajuda-te depois a encontrar a melhor forma de dizer as coisas. Mas não é... Ficavas desiludido contigo própria. Era a razão para... cascares, entre aspas. Não é assim tão duro. Comissão de inquérito ao BES e ao GES, não entrando em pormenores daquilo que é comissão de inquérito das próprias conclusões, mas antes falando um pouco sobre ti, temeste em algum momento, não querendo ser radical, em algum momento temeste pela tua vida ao... A partir de uma valeta. Ao teres as prestações que tiveste. Não temi nada. Houve ameaças? Houve alguns avisos de... Não, Nina, nada disso. Tudo tranquilo. Passaste entre os pingos da chuva, mas por momentos alguma vez sentiste ou pensaste, se calhar ao fazer isto e dizer isto estou-me a habilitar? Não muito. Sei que nós estamos na Sicília, mas... Não, eu acho que... Não, nunca... Esse poder paralelo que toda a gente diz que existe não é coisa para te meter medo? Epá, não, nunca... Parei para pensar muito nisso, nunca achei que fosse o caso, não duvido da existência desse poder paralelo, não acho que ele, pelo menos em Portugal, mande pessoas para as valetas, noutros países talvez, outros sítios mais obscuros, mas portanto nunca deixei de fazer nada ou ponderei deixar de dizer nada com medo de algum tipo de represália. Nem com os nomes que estavas a enfrentar? Não. Nada de nada. Voltando a falar um bocadinho sobre, genericamente sobre política, neste caso Portugal, ainda é possível acreditar neste país? Eu acho que nós não temos grande opção. Portanto, tem de ser possível, não é? É o nosso país, é o país onde vivemos. Bom, muitos de nós já não vivemos neste país, ou pelo menos temporariamente saímos, mas queremos voltar, ou não queremos sair. E, portanto, não me parece uma solução razoável desistir dele. E é isso. Ama-se o país de forma diferente quando se está fora por uma temporada? Gostas mais de Portugal hoje depois de teres vivido lá fora ou percebes Portugal de uma outra maneira ao teres vivido lá fora? Isso tem sempre a ver com momentos, não é? Depende muito da fase da vida e da forma como encaramos as coisas. Eu hoje, o que sinto muito pessoalmente é só sairia de Portugal se não tivesse chance aqui. Mas isso é o que eu sinto neste momento, com 28 anos, nesta fase da minha vida, não apetecia nada sair de Portugal. Tenho cá os meus amigos, tenho cá o bloco, estou muito apegada. Já foi diferente noutras alturas. Houve alturas em que não me custou tanto sair e experimentar coisas. O que me leva sempre a concluir que eu não vejo de forma nenhuma a imigração e o facto de estar fora como uma coisa sempre má, mas ela devia ser sempre uma opção e nunca uma imposição, como hoje acontece. E acho que hoje eu desafio. Acho que não há ninguém. Acho que posso dizer isto com algum sentido, porque acho que não há ninguém na nossa idade que não lhe passe pela cabeça um dia ter que sair. Ao estar em Londres, o que é que nós aqui dentro precisamos de evoluir? Sei que precisamos de evoluir em alguma coisa. Não, eu não vejo Londres como uma meca a atingir e Portugal como um sítio atrasado. Acho que nós temos muitas coisas muito boas. Acho que o nível de vida em Portugal, não o nível de vida de poder de compra, isso é muito pior do que... Mas Londres é uma cidade muito desigual e, portanto, não dá para comparar. É diferente seres um banqueiro a viver em Londres ou seres um tipo que trabalha em mercados financeiros a viver em Londres ou trabalhares num restaurante em Londres. Portanto, são experiências de vida completamente diferentes. Ou seja, bolseiro em Londres, que ainda ganhas menos que o empregado do café. Mas, e portanto, acho que não vejo isso dessa forma, como evoluir de um lado para o outro. Se me perguntares na minha área, eu acho que a academia portuguesa deveria evoluir para o pluralismo que, não sendo perfeito, existe mais nas universidades anglo-saxónicas. Mas isso é na minha área. De onde surgiu esse gosto pela academia? Eu gosto de estudar. Não podia dar a resposta mais nerd. É assim, quer dizer, desde muito cedo foi aquilo que eu... Era aquilo que eu devia fazer. Pegando aquilo que disseste, tem um espaço nerd na tua vida que também tens que... Eu assumo o meu lado nerd, eu assumo. Eu sou um bocadinho nerd. Não, quando vais para a economia, a maior parte das pessoas estão ali enganadas. Acham que vão gerir empresas e querem saber como é que enriquecem em gerir grandes empresas. Eu nunca tive esse apelo, nunca me apeteceu gerir empresas nem ser consultora. E sempre gostei de economia pelo seu lado mais teórico, de estudar o sistema, de mesmo a filosofia da economia, a economia política, etc. E, portanto, para mim sempre fez mais sentido esse lado mais teórico, embora depois mais recentemente tenha entrado mais pelo estudo dos mercados financeiros também, acho engraçado. E pronto, é isso. Tens aversão a cargos dirigentes? Não. Dirigentes em que sentido? Falavas aí na questão de muita gente ir para a economia a pensar em gerir empresas e tomar decisões. Não tenho nenhuma aversão a cargos dirigentes. Tenho uma aversão à sociedade que está construída em torno de uma imagem de suposto sucesso profissional e suposto sucesso económico e que cria frustrações em toda a gente que não consegue atingir esse sucesso, sendo que a própria sociedade não dá oportunidades para toda a gente conseguir atingir esse sucesso. Portanto, acho que nós temos uma sociedade que gera frustrados. A maior parte deles têm 30 anos, em quem foram criadas enormes expectativas, a quem foi dito, tens de ter sucesso, tens de ser competitivo, tens de conseguir um grande salário, uma grande vida e um grande carro e bababá, ou pelo menos ter a aparência de ter isso tudo, e o teu sucesso na vida vai-se medir pela qualidade do emprego que tu conseguires, pelo teu salário e pelo número de horas que passas a trabalhar. E acho que esta sociedade, medida com estes valores, é errada e cria gente triste. E não me parece que seja o tipo de valores com que nós queremos organizar a sociedade. Que sociedade deveríamos ter ou ser? É difícil dizer isso. Eu posso dizer o que é a minha sociedade ideal, mas isso não sei se faz todo o sentido. Agora, por mais utópico e idealista que pareça, parece-me que devíamos caminhar para uma sociedade mais capaz de dar resposta às necessidades das pessoas. E, pá, e bolas, devíamos conseguir fazê-lo. Nós produzimos riqueza como nunca ninguém, nenhuma geração produziu. Portanto, o mundo, neste momento, produz muito mais riqueza do que alguma vez foi produzida, sendo que ela é mal distribuída. Qualquer economista que escrevesse no século passado tenderia a dizer que quando chegasse ao ano 2015 as pessoas iam trabalhar 6 horas em vez de trabalhar 8, uhum. iam ter acesso a muito mais meios, bens de necessidade básica, serviços públicos, etc, etc, e iam ter uma grande parte do seu dia-a-dia que seria composto pelo lazer. Iam, digo lazer, passar o dia na praia, mas digo lazer com outro tipo de atividades que não fosse unicamente trabalhar com vista ao lucro. E portanto, parece-me que é para aí que desejavelmente deveríamos caminhar, para uma sociedade em que o trabalho existe e é valorizado e é bem compensado, e as pessoas têm o seu trabalho, têm direito à sua realização pessoal, mas que há espaço e tempo para as pessoas realizarem de outras formas, quer seja pela cultura, quer seja pá, bolas pelo desporto, pela Sim. atividade política, pela cidadania, pelo ativismo. Há muitas esferas da vida que não são unicamente a realização profissional. Do lado mais filosófico da coisa, hoje passa-se ao lado da vida? Se nós achamos que a vida não é isto, que não é trabalhar, que não é a procura infindável pelo insistente do tal suposto sucesso profissional, acho que sim, acho que passamos ao lado de muitas coisas importantes da vida. O mundo pode ser definido com a palavra injustiça? Ou é mais do que isso? Não sei se pode ser definido, não pode ser definido com a palavra injustiça, mas a palavra injustiça é uma das palavras que define o mundo. Quais é que são os teus objetivos de vida? É pá, neste momento. Não sei, não tenho. Não fazes, não és uma pessoa. Melhor, tenho, mas não são quantificáveis deste ponto de vista. Ou seja, não. Objetivo de vida é o quê? És uma pessoa muito, muito terra a terra, por assim dizer. Não és pessoa de criar um plano em ti de. Daqui a 6 meses gostava de estar a fazer isto, daqui a 1 ano fazer isto. Vais muito com sabor da corrente. Não, e lá vai a Mariana. Eu gosto de gosto de ir planeando as coisas e gosto de ter uma noção. Eu tenho um grande objetivo na minha vida, que é trabalhar na minha área, que é a economia académica. Isso é o que eu gosto de fazer, é estudar economia. Quero ter condições para trabalhar nisso. Não é preciso dizer-te que a vida não está muito fácil para quem quer ser professor de economia, nem estudar economia, nem bolsas de doutoramento para a economia existem, quanto mais. Muito mais para a economia, que não é a economia XPTO de Vítor Gaspar, não é? Ou seja, tudo que é fora da economia mainstream, neoclássica, não sei o quê, é muito mal aceito e muito mal remunerada e financiada. Faz parte de uma economia indie, por assim dizer. É, mais ou menos. Não, mas faz parte de uma economia de esquerda, que não é, que apesar de ser mais correta, acho eu, e acho que a história o comprova, não serve o propósito do desenvolvimento do capitalismo financeiro e, portanto, não é tão... Esta contracorrente de que tu falas, desta economia, digamos, indie, já é mais valorizada do que a economia mainstream? Começa verdadeiramente a ganhar espaço? Começou a ganhar algum espaço com a crise financeira quando, pá, assististe a um ressurgimento de autores como o próprio Marx, ou como Keynes, ou como Minsky, e por aí adiante. Mas é uma ilusão achar que essa economia hoje vale mais, ou vale sequer perto de mais, do que a economia neoclássica. Tu podes ter o Krugman e o Stiglitz do lado, mais do lado heterodoxo do lado mainstream, mas ainda assim aquilo te ensina na escola... É o lado mainstream. E ainda assim aquilo que é publicado em revistas é o lado mainstream. E ainda assim aquilo que consegue trabalhos nas grandes instituições europeias é o lado mainstream. E eu podia continuar isto ad eterno em termos de saídas profissionais. O que é engraçado é que depois a maior parte dos economistas tem alguma projeção. São tipos com influências heterodoxas. Tu hoje não encontras um grande economista, que podes encontrar um ou dois, mas a maioria dir-te-á a austeridade é um disparate. É muito difícil encontrar hoje aqueles grandes economistas que nós habituámos a seguir, até o Krugman, que vinha de um lado mais liberal, a defenderem as políticas de austeridade, as políticas que a União Europeia está a seguir. É muito difícil encontrar um, o que te dá uma noção de facto, isto não tem racionalidade nenhuma. A União Europeia é teimosa? Epá, é muito teimosa. Não é só a União Europeia que precisava manda nela. De uns bons tabefes. A União Europeia precisava de uma reestruturação brutal. Brutal, porque caso contrário vai-nos asfixiar até não restar nada. E eu hoje estou mais certa disso do que alguma vez estive. A professora Mariana Mortágua ajudaria a fazer a revolução nesse pensamento económico? Ou pelo menos ajudaria a começar essa revolução no pensamento económico? Eu não me acho assim tanto. O meu orientador, talvez. Eu não acho que esteja nem sequer perto de fazer nenhuma revolução em pensamento económico. Sou mais uma que o estuda e que tenta divulgar. Acho que ainda estou muito longe de ser sequer uma verdadeira, uma boa economista. Acho que ainda tenho que trabalhar para aí chegar. És uma autodidata? Em larga medida, sim. Em larga medida, sim. Mas acho que qualquer pessoa que depois, a partir de um certo momento, tenta evoluir e estudar outras coisas, ainda mais quando isso não está nos programas habituais, acaba por ser um bocadinho autodidata. Como é que serias como professora? Eu já dei aulas algumas vezes, portanto podes perguntar isso a quem teve que maturar neste cálculo. Mas eu gosto de dar aulas, acho que são... És uma professora rígida, és levada a sério apesar da idade que tens? Sim, acho que sou. E quando eu dei aulas não tinha 28, tinha 25, uma coisa assim. E está-se preparada nessa altura para dar aulas? Depende de que aulas é que dás, a quem é que dás, que disciplinas é que dás, que contexto é que dás. Acho que se pode testar, dá mais trabalho, mas acho que qualquer pessoa pode aceitar este desafio e trabalhando é possível. Não serás tão boa como seria aos 35, mas para ser um bom professor aos 35 convém ter começado aos 26, aos 27, aos 28, aos 29, bom... Nós não podemos querer pessoas com experiência e depois não dar trabalho a pessoas com pouca experiência. É esse o teu ideal, é pouco falamos sobre isso, é esse o teu ideal de carreira perfeito, por assim. Se me perguntasses qual é a tua profissão professora. Ideal. Não é professora, ou seja, é professora no sentido de aliar o facto de dar aulas à academia e à investigação académica. Portanto, não seria professora de secundário. Sim, professora de universitária. Seria sempre o ideal, aquilo que me deixaria mesmo feliz. E contente. Mas a vida vai por muitos caminhos e, portanto... Hoje és um chamariz para a economia. Para quem quer seguir economia. Para quem tem dúvidas se deve ou não seguir economia. Eu acho que a crise cumpriu esse propósito. Mais do que... acho que a economia ficou na moda depois da crise de... Hashtag somos todos economistas. 2008. É aquela ideia de que todos temos que perceber a economia para perceber um bocadinho do mundo hoje em dia, o que é uma ideia certa e perigosa, não é? Perigosa porque dá a ideia que só os economistas é que podem mandar e a maior parte das vezes os economistas não percebem nada de nada. Sim. E depois afasta as pessoas das decisões que são tomadas, não é? Dá a ideia que só os técnicos é que podem tomar decisões que depois têm implicações na vida de toda a gente. Nesse sentido, é um diminuidor de democracia. Como apaixonada pela economia, a economia pode criar repulsa? Haverá um dia em que as pessoas... taxas, números, não. Vamos aliar para aí, se calhar é melhor. Eu tenho alguma dificuldade em responder isso, porque a economia com a política é tudo, não é? A economia pode ser tudo. Há economia que não tem taxas nem números. Há economia que não... Mas a economia hoje... mainstream, são taxas e números. Mas dá para tudo. Acho que o que as pessoas hoje... O que cria repulsa não é a economia. É, mais uma vez, a sociedade centrada nos mercados financeiros. É o não dormirmos com medo de se as yields, ou seja, as taxas de juros da nossa dívida pública estão em cima ou estão em baixo. É o não dormirmos com medo do que é que o Banco Central vai fazer a seguir. É sentir que não temos nenhum controlo, qualquer que seja, sobre a forma como a economia é conduzida e sobre a forma como as nossas vidas são conduzidas, porque há sempre um mercado qualquer, chamado Goldman Sachs, ou sei lá, que o controla por nós. E eu acho que é isso que faz com que as pessoas, e a opção com o déficit, estamos meio ponto percentual acima, meio ponto percentual abaixo, é isso que está a levar a essa aversão à suposta economia. Daquilo que percepcionas pelo país, e tens andado em várias conferências, em várias localidades, em várias cidades, em várias vilas, as pessoas do dia-a-dia, que andam de metro, que andam de comboio, que andam de autocarro, que andam nas suas pequenas vilas e que falam de economia, ou que pensam que estão a falar de economia, sabem do que estão a falar? As pessoas que aparecem como supostos técnicos de economia, os mais especializados do FMI, não sabem do que estão a falar. E, portanto, a partir daí, tudo ganha um novo significado. E não estou a dizer isto com nenhuma arrogância. Estou a dizer que, quando os programas de austeridade foram implementados em Portugal, houve estudos, modelos macroeconómicos para estimar os impactos da austeridade na economia e na sociedade, os tais multiplicadores, que estavam todos errados. Todos. Não houve um que se safasse. E, portanto, parece-me que muitas vezes percebe mais de economia quem olha para ela com alguma simplicidade do que quem está preso a modelos macroeconómicos absurdos, com pressupostos absurdos, como, por exemplo, os seres humanos são racionais. Há uma racionalidade económica que faz com que tomemos sempre a decisão que maximize o nosso lucro, como se não houvesse solidariedade, inveja, não sei quê. Quantas vezes é que tu não ages para ter mais lucro ou para ter maior benefício monetário, mas ages porque és amigo de alguém, ou porque tens inveja de alguém, ou porque queres ser simpático com alguém. Somos vistos como seres perfeitos, quase. Depende do que tu achas perfeito. Eu acho que alguém que não somos perfeitos enquanto seres económicos. O problema é que as pessoas são muito mais do que seres económicos. São seres humanos com sentimentos, com constrangimentos sociais, com constrangimentos institucionais. E, portanto, nesse sentido, a economia mainstream não vê o homem, ser humano, homem e mulher, como ele de facto é. Tu tens andado cá e lá, ora em Lisboa, ora no norte do país, ora no sul, tens percorrido todas essas localidades por esse Portugal fora, e por isso pergunto, que país é este? O que é que tu tens notado nas pessoas? Um país com medo, mais confiante, menos confiante? Tenho encontrado tudo, não é? Tenho encontrado muita desilusão e muita desistência, tipo, quer lá saber. Já não quer saber, são todos um bando de ladrões. Tem que haver muito amor a Portugal para se resistir a isto tudo. Eu não sei se é amor a Portugal, eu acho que é amor a um conjunto de valores que servem para Portugal como para qualquer outro país. O que faz com que as pessoas resistam a isto tudo é uma conjugação muito, muito complexa de fatores culturais, com fatores políticos, com o facto de não verem uma alternativa que considerem porventura credível, ou terem medo de uma alternativa qualquer, não sei. O que é que se diz às pessoas que te afirmam isto já não dá nada, não quero saber, vou dormir, se calhar ganho mais com isso? O que é que dá vontade de... Que não melhora, não vai melhorar, não é? Enquanto as pessoas não, de facto, não quiserem provocar uma mudança, se não fizerem essa mudança, aquilo que hoje as fazem dormir nunca vai passar e vai continuar e tenderá a aprofundar-se. Com outro fenómeno, que é a crise dos sistemas políticos, parece hoje bastante evidente. Há uma série de fenómenos que se estão a manifestar, quer pela extrema-direita em muitos países do norte da Europa, por fenómenos populistas, com consequências perfeitamente imprevisíveis. E quando nós escolhemos pôr a cabeça na areia, nós estamos a aceitar que não controlamos os caminhos políticos ou da sociedade, que podem ir acabar, lá está, nesses fenómenos de extrema-direita, racistas, xenófobos, podem ir acabar com populismos perfeitamente vazios e perigosos, ou podem acabar em projetos que façam sentido. E isso depende das pessoas tomarem consciência do momento que estão a viver, e de facto ninguém está a dizer para escolherem assim ou assado. Mas informem-se e façam escolhas informadas e participem nos processos. E qual é o papel da Mariana Mortágua em todo esse processo? De as pessoas não desistirem? É o papel de qualquer pessoa que está a fazer política. Mas revolta que venho ter contigo e te digam isto se calhar já não dá. Não, tem que dar, não é? Porque a gente não pode desistir do sítio onde vive. Não se desiste da vida assim. Não, eu acho que isso é cada vez mais urgente. Não podemos desistir daquilo que foi construído e que ainda temos orgulho. E digo das coisas mais práticas, o SNS, a Segurança Social, o Estado Social. Eu acho que devemos ter orgulho daquilo que construímos com o 25 de Abril. E tu própria, como pessoa, em algum momento já quiseste deixar tudo para trás e baixar os braços? Não saberia fazê-lo. Porque não saberia. Não tenho outra forma de viver. Nunca vivi de outra forma. Não sei como é que se faz. Ou seja, uma coisa é durante 6 meses dizer é pá, agora não posso estar a ir colar cartazes, nem a reuniões, nem a manifes, nem a escrever coisas, porque preciso me concentrar aqui num projeto. Está bem, okay. Durante 6 meses me a concentrar. Mas viver sem lutar por aquilo que me faz sentido não me passa... Não sei, quer dizer, é antinatura para mim, não faz sentido. Mas hoje aceitarias mudar de vida? Se te propusessem isso? Tipo o quê? Deixar tudo isto por uma outra coisa. Isso é uma pergunta muito abstrata. É muito difícil responder a isso. Não, à partida não. Quem é a Mariana Mortágua fora da política? Não é muito diferente daquela que é na política. Os teus amigos, com quem tu estás e com quem dizes que bebes cerveja e com quem gostas de passar tempo, estão com a amiga ou por vezes calha-lhes a ficha que estão também com a deputada? Não é assim tão diferente. Houve pessoas a aproximarem-se de ti antes até da própria comissão de inquérito ao BES, vamos retirar isso da equação. Mas houve pessoas a aproximarem-se de ti por agora seres a deputada Mariana Mortágua? Não, a não ser as pessoas normais que procuram os deputados porque eles são os interlocutores de causas ou de problemas ou de desabafos ou de angústias. Mas não há. Eu não sou a Angelina Jolie, não sou nenhuma estrela de cinema, sou só uma deputada que com visibilidade por causa de uma comissão de inquérito, portanto nada disso. Até a própria da comissão de inquérito. Algum interesseirismo em relação não, a ti? Não, interesseirismo em quê? Quer dizer, não há nada aqui a não ser a voz e a vontade de denunciar e de tentar mudar alguma coisa. E agora, os teus mais próximos com esta exposição e voltando aqui a equacionar a comissão de inquérito ao BES, como é que eles lidaram com isto? Houve muito espaço para a piada, olha agora, não. O teu trabalho, miúda, e pronto. Não, sempre foi visto com muita naturalidade e, portanto, muitos dos meus amigos são do Bloco e portanto, vem isto com toda a naturalidade. Não há nada de interessante para dizer sobre isto, lamento. Faltam 6 minutos para terminarmos as conversas de esquina. O capitalismo mata? Então não mata. Há prova disso por todo o mundo. Claro que mata. Cria desigualdades brutais, explora países, quer dizer, nós nem somos um caso, somos dentro da Europa dos piores casos, assim. Mas basta ver o que é que o FMI fez por todos os sítios por onde passou, da África à América Latina, né? Basta ver as guerras que são criadas pelo acesso a petróleo ou recursos, como o caso da guerra do Iraque. E, portanto, o capitalismo mata de muitas formas. Mata porque o conflito armado é a forma de aceder a recursos ou a forma de reconstituir taxas de acumulação. Bom, há teorias sobre isso, não me interessa muito explorá-las. Mas mata porque as desigualdades e as injustiças matam. E pronto, mata. Para a deputada, para a economista, para a futura professora Mariana Mortágua, uma pergunta muito genérica e fora disto que estivemos a conversar. Falta-nos a consciência de que só vivemos uma vez? Não sei. Às vezes o facto de termos consciência que só vivemos uma vez cria-nos um certo egoísmo relativamente ao mundo que deixamos para os que vêm a seguir. Queremos tudo para nós? Não, queremos tudo para nós. Às vezes somos pouco preocupados com o mundo que deixamos a quem vem depois. E isso vê-se na forma como... Eu estou sempre a pensar sobre isso. Na forma como as empresas públicas portuguesas, por exemplo, estão sempre privatizadas. Em que já nada está em Portugal, já nada pertence sequer a privados portugueses, é tudo Estado chinês ou não sei o quê. E nós, de repente, perdemos o controle sobre a nossa energia, sobre os nossos transportes, sobre o Galp, sobre a PT, e se calhar daqui a uns anos isso vamos sentir com mão muito pesada as decisões que tomámos hoje, que tomámos, não, tomaram. E que mundo tu gostavas de deixar? Que mundo eu gostava de deixar? Epá, no sentido mais prático. Sentido mais ou seja, prático. Não vou fazer uma conversa nesse mundo, a paz e o amor e o fim do racismo e da discriminação e do machismo. No fundo, e apesar de teres 28 anos, o legado, por assim dizer. Não, eu acho que o que eu gostava de deixar, acima de tudo, são os instrumentos. Ou seja, a democracia está fraquinha, nós temos de reconstituí-la, está fraquinha mesmo. Instrumentos das pessoas se mobilizarem, de serem capazes de se auto-organizar ou organizar para decidir o que é que querem a nível local, a nível dos postos de trabalho, a nível dos recursos que têm do país. Isso são os instrumentos que nós precisamos para garantir que as gerações futuras têm como decidir sobre o seu mundo. É claro que o mundo que eu gostava de deixar era um mundo com serviços públicos, com uma economia decente, capaz de pagar salários decentes às pessoas, em que as pessoas não tenham que emigrar, nem vivam na pobreza. Esse é um mundo que eu queria deixar. podemos continuar, isto não tem fim, mas sobretudo precisamos dos instrumentos para garantir que em cada momento da história tomamos as decisões e ninguém as toma por nós, e isso hoje é o mais urgente. E muito obrigado por ter estado nas conversas de esquina, e vais dar agora continuidade à tua agenda preenchidíssima. Foi uma horinha de conversa aqui com Mariana Mortágua, a deputada do Bloco de Esquerda. Muito obrigada por teres vindo, e na próxima semana, aliás, este programa passa no dia 25 de Abril, Dia da Liberdade. Atenção, dia. Muito bom. E na próxima semana recebemos então o apresentador da TVI, Nuno Eiró. Beijinhos e abraços. Até o próximo fim de semana. Tchau, tchau. Initiative to move, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those roses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. A world, you're holding back. The time has come to. You may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Crunch time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner. Let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. Time has come to push the button. World, the time has come to push the button.